Se o sol se esquecer, lembre-se de me aquecer um dia. Se o sol falhar, acenda sua luz interna. Se o sol escurecer, não se esqueça de acender sua lanterna. Mente tem de ser como a semente pra nascer. Busca o calor da superfície, sonha o céu na escuridão. O feto sente e acaricia, não lamenta a solidão. Se o sol morrer no final dessa tarde, será que amanhecendo ele arde? Se no Polo Sul o sol só claridade, sinto frio e o céu azul me dá saudade. Se o sol se apagar, acenda seu olhar. Se o sol se esquecer, lembre-se de me aquecer um dia. Se o sol falhar, acenda sua luz interna. Se o sol escurecer, não se esqueça de acender sua lanterna. Mente tem de ser como a semente pra nascer. Busca o calor da superfície, sonha o céu na escuridão. O feto sente e acaricia, não lamenta a solidão. Se o sol morrer no final da